O dia 13 de dezembro na história, 1937. Os japoneses invadiram a cidade de Nanquim, na China, durante a Segunda Guerra Mundial. O episódio conhecido como Rei Nanquim deixou 200 mil chineses mortos. 1944. Um piloto kamikaze japonês atingiu o cruzeiro americano Nashville, matando 138 pessoas. 1968. O presidente Costa e Silva assinou o ato institucional número 5, que dava a ele poderes absolutos e suspendia garantias constitucionais. O Congresso Nacional foi fechado. 1970. Um incêndio provocado por um curto-circuito deixou 17 operários mortos. Volkswagen de São Bernardo do Campo, em São Paulo. 1981. 13 anos depois do bicampeonato do Santos, o Brasil voltou a ter um campeonato mundial. O Flamengo venceu o Liverpool da Inglaterra por 3-0. Na segunda edição, realizada em um jogo único na cidade de Tóquio, no Japão, Adílio marcou um gol e Nunes fez dois. 1982. Um terremoto matou 3 mil pessoas na província de Damar, no Leme. 1990. O líder negro Nelson Mandela e o presidente Frederick Leclerc, da África do Sul, se reuniram para uma conversa que levou ao fim do apartheid, regime de segregação racial. 1992. São Paulo venceu o Barcelona da Espanha e ganhou seu primeiro título mundial. O time de Tele Santana perdia por 1-0, mas virou o jogo com gols de Raí, ou melhor, com dois gols de Raí. Esses são os fatos que fizeram o dia 13 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.